Mais gostosa, 10h49, deixa eu pôr meu carro. Marcelo Nova, Say It Again com Santana. Teve também Fine Time, Yes, Duas Vidas, Hanoi Hanoi e Baby Jane com Rod Stewart. Hora de verão, 10h49, Campestre FM em Rádio Escuta até as 8 da noite. Fim de ano, os melhores preços estão na Papelaria Servil. Lindos cartões de Natal, bolas, enfeites, árvores de diversos tamanhos, pisca-pisca com 10 e 20 lâmpadas, agendas, brinquedos, plastificação de documentos na hora, material escolar e para escritório. A Papelaria Servil agradece pela preferência e torce por seu sucesso. Boas festas e que no ano de 92 você realize seus sonhos. Papelaria Servil, Avenida Afonso Pena, 229, Campo Belo. Daqui a pouquinho, dentro do Rádio Escuta, tem essa pra você inteirinha em CD digital, a Laser, pela sua 101,5. O som mais puro rola aqui na sua Campestre FM. Don't Cry, Guns N' Roses, daqui a pouquinho, dentro do Rádio Escuta. E o Supermercado Real lhe oferece, dentre outras promoções, sabão Rio a 149 cruzeiros, sardinha 135 gramas a 375 cruzeiros e papel higiênico Camélia, pacote com 4 unidades por somente 949 cruzeiros e peru Sadia a 1.900 o quilo, Campestre. Rádio Escuta, meia hora de som sem sair de cima, 10h54. Straight it up, Black Box. Esta é a sua ZYC 85 Campestre FM em 101,5 MHz, Campo Belo, sudoeste das Minas demais. Até às 8, só rádio escuta pela sua mais gostosa.